Esse aqui é o nosso baile da saudade. Isso é Lucas Rocha. Preciso desabar o mundo sobre mim. Vou sussurrar no seu ouvido. Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi. E eu não consigo mais viver longe dele.